já cruzar a pista no 735, táxi a Quebec, Mike, manterá a ponte esperando a Lima. 3 autorizado ILS, tem o glide responsabilizado. 2000 com 1013, seria possível efetuar o GPS com o 04? Sim, são desça para 2500 pés, autorizado CRF do 366, responsabilizado com o 04. 2500 pés com 1013 e reportará no 366 estabilizado, Gono 04. Controle Salvador, muito bom dia, Gono 260 sem tirar tango, agora na presente a Brondaman. Gono 260, sem identificação, autorizado chegada a manda, isso mantém a nível 050. 050 na man, informa que perdeu contato com o Recife, 260. Sim. Voo 1983, cópia. Pronto, 4-0983. Voo 1983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 58. Decolou da pista, estão no zero, com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle, 1-19-35, transponder 5564. Voo 1983, autorizado 360, via 58 para Guarulhos, decola da 10, subida curva à direita, subida gole, Gonza. 19-35 é o controle, aciona 5564 para o estacionamento, voo 93. Autorizado, reporte táxi, voo 93, planejamento correto. Autorizado, posicionamento, voo táxi, voo 93. Movimento 290 graus, 05 nós. 7, o carretão está bastante travado. Papaz, Leite, Bravo Lima, Chame, Centro Recife, tá bom. A frequência 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. Controle agora no 397. Estou 133.25. Controle agora no 397. Bom, 397, contato radar na decolagem. Suba ao nível de voo estabelecido pela Torre Salvador na saída da El. Ok, na da El, confirme, é restrito uma centena até 30 milhas ou não? Juliette, Bravo Lima, chama 125, 397, inicialmente, mantém a restrição dada pela Torre Salvador. Então, confirmando uma centena, agora no 397. Certo. Até 30 milhas de Salvador, uma centena. Sim, de igual no 397, está livre da restrição, suba nível 200 na saída da El. Saída da El, livre para o 200, agora no 397, sem restrições. Whisky Foxtrot Lima, autorizado a colar pistão 35, vento 280 graus, 04 nós. Vente, iniciando, captura 35, Whisky Foxtrot Lima. 2, chame Toyono no 8 decimal 6. Reduzindo e chamando 18-6. Até mais, obrigado. Vou no 0 no 4. Coro 983 para o táxi. 4 horas e 20. Alterna Galeão. Coro 35, por favor. Salvador, bom dia, gol no 0, gol no 4, baixou e travou, vai passar o 372 pro GPS. Gol no 0, no 4, tráfego avistado, continua para fugindo. Autorizado, pouso, puxa no 0, vento 280 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, pista molhada. Livre da ciente da restrição, livre pouso na 1 no 0, gol no 0, no 4. Bicho Foxtrot Lima decolou aos 17, chama o controle 119, decimal 35. 6935, isso que Foxtrot Lima, bom dia, senhor. Sim. Da restrição, Patango Isso, Foco Trote Lima, sua nível 100. Sim, para o 100, lembra a restrição Isso, Foco Trote Lima. Adoro é o TAM 3602, por gentileza, nível que estiver disponível repetitivo para Porto Seguro. Nível 300, Porto Seguro, portão 05, aguarde cópia da 3602. 02. Gol no 983, após pouso da aeronave da, de aeronave da, da companhia na curta final, ali mantém a cabeceira no 0. As aeronaves na final, ali mantém no 0. Gol no 983. Associado November Mike India, os 1405. Tente o Whisky Foxtrot Lima, plano modificado às 1319, mantenha-se em condições visuais, nível 105. Tente para 105, Whisky Foxtrot Lima. Um 397, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. 1288, 123? 133.25, alternada. Grato. Atingiu o 050, Gono 260. Gono 260, autorizado ILSC, glide, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado no curso localizador, Gono 260. É, gente, 2013. Solicita GPS e agora Serra Vita 368. 260. Tem quando você voar Serra Vita 366? Agora, no 260. Tá bom, Serra Vita 366, desça para 2500 pés. O ajuste continua, 10 no 3, já pode estabilizar. O 1260. Serra Vita 366, reportarei. 260. Alô Salvador, bom dia, gol 10-14, livrando na Foxtrot. 0-4, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi Juliette. Prossegue na Alfa, reportará na, para a Juliette, 10-4. Pronto, autorizado a colar, pista 10, vento 330 graus, 04 nós. Livre decolagem 10, 09. 19, correção, 1983, decolagem 22, chama o controle, 119, só 35. Decolagem 1935, senhor. 1935, 34, modula 1272, 1255. Trend, Alfa Charlie, 182-6726. Mantém antes da Juliette, gol 1-0, 1-4. 1-9-8-3, contato radar na decolagem, saída Gole, tração Gondo, sobre o nível 360. Gole Gondo, 360, gol 9-3. Gol 1983, Centro Recife, mandou modificar sua saída para a saída da El, após da El Diné, após Diné Sagaz, gol 1983. Da El Diné, Diné Sagaz. Controle, gol 260. Gol 260, 2 milhas para o Serra Visto 372, redução para aproximação, complexo na Rina, Vitor e 1 no 8, decimal 6. Muito bem, obrigado, boa. 612, 1-0, 1-4. 1-260. 1-260, tráfego avistado, continue aproximação, guarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados, pista molhada. Vento total 320 graus, 04 nós. Gente, confirme 90 milhas. A 90 metros para o 1-260? Afirmo, 90, 90 metros. 90 metros, ok, obrigado. Táxi está 3602 com 144 a bordo, 330 alterna com fins. 3602 autorizado táxi, à direita via Juliette Alpha Charlie, ponto de espera da 10 torre 118 decimal 612, bom voo. Primeira direita, Juliette Alpha Charlie, ponto de espera 18 decimal 6, bom dia. Jato 6726, contato radar na decolagem, saída Pouca, transição Aracaju, subindo nível 330. Aracaju 330, 6726. 3726 está restrito ao nível 190. 190 restrito, mensagem 26. Uno 983, chame Centro Recife na frequência 128.8, aterne 133.25. 1288, confirma a secundária? Secundária 133.25, gol 1983. 1288, 1335, bom dia, senhor. Bom dia. Patango Romeu, Tango Delta, serviço radar terminado 59 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível 110, através da posição Conde, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, Romeu, Tango Delta. Cliente na posição Conde, chama Aracaju 1203, Tango Delta. Bro. 260, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, ok, obrigado. Recife, essa identificação, nível de voo 360, 29.93. Tudo sentido a saída por enquanto. Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. Positivo, você entra Recife agora, 126.85, alterne 2545, isso, Foxtrot Lima. Decolagem Antan 3602. S6726, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. Mantenha a restrição nível 190. Mantendo a restrição 190, chama Recife 2685, alterne 254, obrigado. Controle 119 da sua 35. 35, boa. Adotar 3602, bom dia. Adotar 3602, contato radar na decolagem, subo nível de voo 300 na saída da El Transoliné. 300 da Giné, Adotar 3602, com a possibilidade da El Transoliné. Autorizado, direto da Elton 3602. Muito obrigado, Elton 3602. Juliette Charlie Anche, 3896, está autorizado o 110, 3896. Despacho Delos na escuta do Mike da Avianca. Zero dois zero, zero vinte, uno, zero dois zero, quatro um zero meia. Despacho Delos do Mike da Avianca. Salvador, Mike Braviano. 2120 na guarda na chegada. É, por gentileza, você poderia me passar o telefone da base de Ideal, por gentileza? Júlio, André, desviando de formação, mantém-se em condições meteorológicas após a proa de Salvador. Afirmativo, estamos fazendo o desvio aqui devido à formação e vamos manter o nível por enquanto. Depois ir para a descida, ok? Todos. Muito obrigado. Desvia esquerda para o 200, 10 milhas para evitar a formação. É, está autorizado desvio e chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 3325, 288, obrigado. 329-3602, informe de fio médico.